Oi, estamos de volta com o programa Lixeirinha aqui na Rádio Unifran FM. Meu nome é Tuizo. E eu sou a voz. E chegamos no terceiro bloco, infelizmente. É uma pena, porque a gente gosta muito de fazer esse programa. Esse que é o programa mais contracultural da Rádio Unifran FM, não é? É, com certeza. Não há controvérsias? Não, vou discordar, porque aí discordar requer argumentos. Argumentos, né? Sofisticação, né? Tudo bem, o Lixeirinha é um programa exclusivamente contracultural. Bom, como a gente tá de ressaca, os ouvintes devem perceber que a gente tá aqui, a gente tomou meio gardenal antes de fazer o programa para conseguir fazer o programa, porque senão a gente não ficaria em pé, e a gente faz o programa porque a gente ganha dinheiro aqui no programa, senão a gente estaria dormindo uma hora dessas, né? A gente passaria o dia inteiro bebendo água e dormindo, mas a gente então resolveu fazer um bloco especial ressaca. E como é que a gente pensou isso? Seriam tipo músicas que você gostaria de ouvir se você estivesse de ressaca. Que na verdade você está de ressaca. Nós estamos de ressaca. Nós estamos de ressaca. Então são músicas que a gente gostaria de escutar neste momento. Além de ressaca, muita dor de barriga, né? Porque eu não sei se vocês ouvintes se lembram que eu comi um nariz de palhaço pensando que era a cereja do bolo. E eu selecionei duas músicas. Eu interpreto que quando a gente tá com ressaca, a gente deveria ouvir músicas calmas, né? É. E vamos começar então com as suas escolhas, né? É, então, eu também, tipo, eu penso que, né, tipo, eu tô de ressaca, quero ouvir música calma, música tranquila. Mas ao mesmo tempo eu não sei muito bem, assim, que tipo de música tranquila, porque algumas músicas tranquilas se tornam intranquilas pra mim. Então, tipo, se eu tô de ressaca, quero ouvir um bluesão, assim, por exemplo. Uhum, por exemplo. Aí eu escolhi que seria a primeira música, porque tem uma ordem e essa ordem tem um sentido. É Hobo Blues, do John Lee Hooker. Que eu tô lá na cama, né, morrendo, só querendo dormir e beber água, e nada mais. E aí quando eu estou já melhorando um pouquinho, depois de tomar alguns sucos de laranja e comer alguns chocolates, mas não querendo socializar muito, sabe? Aí eu quero ouvir Mondo Bongo com Joe Strummer and the Mescaleros. Mescaleros? É. Nossa, que nome. Mescaleros? Habla Mescalero. Mescalero. Que é uma música, tipo, pra você ficar ali dançando, tipo, levantar da cama no seu quarto, ficar dançandinho, sensualizando ali com você mesmo, entendeu? Tipo, quando eu tô de ressaca, eu quero ouvir alguma coisa bem leve também. E pensando em leve, eu penso em coisas apalpáveis, né? E quando eu penso em coisas apalpáveis ou palpáveis, eu penso em veludo. E quando eu penso em veludo, eu penso em timbres. E quando eu penso em timbres, eu penso em cores, sabores. E isso me vem... Uma das primeiras coisas que me vem é... uma música de um disco de 72 do Scott Walker chamado Movie Goer. E o nome da música é Glory Road. É a terceira música do disco. Ela é toda aveludada. Ela tem um timbre aveludado e suave, assim. Não sei se isso necessariamente entraria nos estímulos mais motivadores dos nossos cerebelos e lobos frontais, né? Funcionaria tão bem quanto passar o dia inteiro bebendo água. A outra seria KLF com 3 AM Eternal, mas uma versão do single. De certa forma tem sim, né, uma ordem, porque uma música serviu para você ouvir enquanto estava deitado e a outra serve para ouvir enquanto você está em pé, assim como sugeriu a voz. acho que é isso. Nessa música você ouve cavalos, você ouve um trecho de Blue Danube, né? Do Danube Azul. E tem todo um clima interestelar. E é isso? É isso. Mas antes de ouvir as músicas, nós vamos anunciar os nossos recadinhos pra vocês. Mais uma vez, pedir pra vocês curtirem a nossa página no Facebook, que é, de novo, Tuizo, por favor, www.facebook.com/lixeirinha. Curta a página e fique por dentro das coisas. E anunciando a nossa promoção Inquietos, que nós estamos prometendo há muito tempo, finalmente nós vamos anunciar um ganhador hoje, que, né, como vocês se lembram, ele tinha que criar uma frase no Lixeirinha, na página do Lixeirinha, com a palavra Inquietos, para ganhar o filme do Gus Van Sant Inquietos. E o ganhador dessa promoção foi o Rufem os Tambores. Túlio Freitas Guimarães. Aê! Belinhas. Gostei muito do seu nome, Túlio Freitas Guimarães. Gostei muito da sua frase. Ganhou por causa do nome, né? Gostei muito da sua frase. E gostei muito também, porque ele ficou ansioso, ele ficou questionando, ele ficou falando, eu não ganho nada, eu queria saber, porque eu nunca ganhei nada na vida, e eu tô ansioso. E a gente, você ganhou, porque sua frase, a gente considerou que a sua frase foi a frase mais criativa. Pois é. E pra quem... E nós vamos entrar em contato com você, sim, né? Sim, sim. Foi uma disputa acirradíssima, né? A gente... Você mesmo pode olhar lá na página do Lixeirinha. Muita gente participando e sugerindo frases. Foi dificílimo a gente escolher. A gente pensou até em sortear, né? Por isso que a gente rolou até do Mamãe tempo, mandou. Verdade. Não contem pra ninguém, mas esse foi o motivo. E no fim, a gente teve que percorrer as nossas lacunas mais longínquas dos nossos estímulos analisadores e avaliadores, e deu no que deu. Então, parabéns para o Túlio por ter ganhado o filme do Gus Van Sant. Espero que você goste do filme. E acho que a gente acabou, né? Acho que era isso, né? As músicas provavelmente já estão tocando aqui no fundo. Eu gostaria só de anunciar aqui dois shows que vão rolar agora no CDA, né? Nessa sexta-feira, dia 6 de setembro, e neste sábado, dia 7 de setembro. O de sexta é Tarso Miller and the Wild Comets, né? E pelo que eu entendi aqui é uma mistura de psychobilly com folk, com blues, com honky-tonk. E é a segunda vez que eles estão aqui em Franca e eles estão lançando o primeiro disco deles, que se chama Hometown Nights. Então, pra quem gosta, sexta-feira, dia 6, no CDA. E no sábado, feriado, dia 7 de setembro, Independência é Rock. Uma noite com muito som, pra quem gosta de rock. E para quem procura algo para fazer nesse feriado de 7 de setembro, né? Yeah. Espero que semana que vem a gente já tenha curado a ressaca, né? É. É isso aí, uma ótima noite de quarta-feira para quem é de quarta. Uma excelentíssima tarde de domingo para quem é de domingo. E semana que vem a gente tá de volta, logo mais tem mais. Até! outside mind. You get your own uniform, have a lunch time's off. Got all my worldlies here in my sack, looking for something, knowing that it ain't here where I'm at. I'm coming back, I'm coming right by thumbing, yet by a bumming. I'm on my way. Friend, have you seen Glory Road? Say, friend, I've got a heavy load, and I know Glory Road's waiting for me. Caught me a pickup down from Seattle to LA. Seems like those folks go chasing a new star every day. Ain't gonna stay in Nevada through Wyoming. Colorado, I'm on my way. Have you seen Glory Road? Say, friend, I've got a heavy load, and I know Glory Road's waiting for me. It's so many autumns. Which way to go? New York City, they won't give the answer they'd ask of me. Friend, have you seen Glory Road? Say, friend, I've got a heavy load, and I know Glory Road's waiting for me. Rest my load, now I know Glory Road won't set me free.